No programa de hoje vamos falar sobre a importância dos autores locais, vou-vos dar sugestões de livros para o outono e vamos também refletir sobre os próximos lançamentos no mundo literário. Não perca! Agora é que me livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Sejam então todos muito bem-vindos a um novo episódio do Agora é que me livro. Hoje, mais uma vez, não tenho convidado, mas porque estou a prever que outubro vai ser um mês com muitas entrevistas e, portanto, aproveitei este último programa de setembro, que vocês podem ouvir em setembro ou já em outubro, mas aproveitei então este programa para estar aqui convosco a refletir sobre alguns temas que me parecem muito importantes. O outono, como sabem, entrou na semana passada, entrou no passado dia 23 de setembro e, portanto, trago-vos alguns livros para o outono, à semelhança daquilo que fiz com os livros para o verão. Obviamente que não há livros para as estações certas, mas há livros que nos sabem melhor numas alturas do que outras e eu também considero que a nossa experiência, a nossa opinião em relação a um livro é muito influenciada pela altura em que o lemos. E já vão perceber porquê, num dos livros que vos sugiro de seguida. Mas pronto, as minhas sugestões foram feitas com base em alguns critérios, portanto, livros para o outono, que é das minhas estações preferidas. Lembram-nos sempre livros mais calmos, livros onde temos mais tempo para relaxar e para refletir sobre esses livros. Às vezes no verão queremos uma coisa mais rápida, mais acelerada, porque temos uma data de coisas para fazer e queremos aproveitar o bom tempo. E no inverno, no inverno e no outono começamos a desacelerar, começamos a pensar e a ter mais tempo para refletir sobre livros e, portanto, as minhas escolhas também foram feitas com base nisso. Portanto, vamos lá. Mas, além disso, também quero dizer que no programa de hoje também vamos falar sobre a importância dos autores locais e sobre os próximos lançamentos literários, porque, quem sabe, algum dos meus ouvintes não esteja com vontade de comprar um livro, fica já a saber quais é que são os livros que vão ser lançados brevemente. Mas, agora sim, livros para o autor. Então, o primeiro livro que eu trago aqui para vos sugerir é O Becoming, da Michelle Obama, que é uma autobiografia dela. E é assim, eu não sou muito de ler biografias e autobiografias, ou melhor, eu leio quando a pessoa que escreveu ou sobre quem escreveu realmente me agrada. E acho que funciona assim um bocadinho para todos nós quando lemos biografias, só lemos se a pessoa minimamente nos cativar e se tivermos algum interesse em saber a história de vida dela. Pelo menos é isso que acontece comigo. E o Becoming é um caso desses. Eu tenho um grande apreço pela família Obama e concretamente pela Michelle Obama. Tenho também em casa Os Sonhos do Meu Pai, que também é uma biografia, uma autobiografia do Barack Obama, que também li e que gostei, mas gostei mais da autobiografia, aliás, da Michelle Obama, que é um livro. É bastante grandinho, é verdade, mas as autobiografias raramente são pequenas. Os Sonhos do Meu Pai, do Barack Obama, que eu tenho, é pequenino, mas são 3 volumes, portanto, se os juntássemos todos, daria um livro consideravelmente grande, e não é preciso só pegar nestes exemplos. No geral, as autobiografias e biografias são sempre livros grandes. E este também é, mas é muito interessante, porque realmente fala-nos da vida dela toda, desde a infância dela até chegar à presidência. Se me recordo, o livro termina mesmo no último mandato do Barack Obama, se não estou em erro. E é muito interessante, só que o que é que eu sinto? Sinto que para se compreender devidamente a biografia dela, é preciso compreender também um bocadinho do sistema político americano, porque senão há algumas coisas de que ela vai falar e de que ela descreve que não irão fazer tanto sentido, porque nós estamos habituados ao nosso sistema eleitoral, sobretudo. Portanto, é preciso ter aqui também este conhecimento para conseguir compreender, porque é algo que eu penso que ela não faz, ou pelo menos eu senti que ela não faz, que foi tentar explicar como é que funciona o sistema eleitoral americano para alguém que não é americano. Ou seja, não digo que ela partisse do pressuposto que quem iria ler a biografia dela seriam apenas americanos, mas acho que faltou ali um bocadinho desse contexto. Mas de resto o livro é incrível, é mesmo a melhor autobiografia que eu já li. Também não li assim tantas, mas das que li, esta é a minha preferida e é muito interessante mesmo. Se vocês têm interesse em compreender esta parte da política americana, como é que é, como é que foi morar na Casa Branca, mas sobretudo desenvolver projetos que não têm tanto a ver, têm a ver com a política em si, mas não diretamente com os cidadãos americanos, ou seja, quem faria a política e quem teria essas preocupações seria o Barack Obama. Ela depois desenvolveu, como fazem muitas primeiras damas, desenvolveu projetos, tendo a voz, tendo a possibilidade de ser ouvida e de se poder expressar, desenvolveu projetos que lhe interessasse, que lhe interessavam, e isso é muito interessante de ter essa percepção. Portanto, é uma autobiografia que eu recomendo. O meu segundo livro para este outono é A Troca, da Beth Hollery, que este livro foi a minha sugestão de livros para o verão. Portanto, eu acho que este é um caso de um livro que pode ser lido em qualquer estação do ano. Obviamente que todos podem, mas pronto. A Troca é um livro muito giro. E eu acho que é um livro também bom para esta altura. Aqui talvez ou para um público mais novo, ou então para um público que procura alguma coisa para descansar a mente, para relaxar, para entreter, mas não só para entreter, porque este livro é uma comédia romântica. Eu acho que há muita ideia de que todas as comédias românticas são clichês, são quase inúteis, ou seja, não nos vão acrescentar nada. Muitas delas talvez até o possam ser, não digo que não, por isso também há comédias românticas boas e comédias românticas más, mas eu acho que a principal função deste género literário é sobretudo permitir-nos descansar de determinadas leituras maçudas, ou às vezes até da nossa própria vida, de conseguir ter ali um momento de equilíbrio e de descanso, sobretudo no outono, em que muita gente fica deprimida com o estado do tempo, não é o meu caso, mas sei que isso acontece. E, portanto, as comédias românticas são uma boa solução para esse caso. E, neste caso, em concreto, A Troca. Porque não é uma comédia romântica, assim, tão fútil como se pode pensar. É até bastante interessante. Fala-nos sobre, de forma breve, fala-nos sobre uma avó e uma neta. A avó, portanto, vive num ambiente rural e a neta vive na cidade. Entretanto, a neta tem alguns problemas relacionados com a saúde mental, muitos ataques de pânico. E percebe que a cidade não lhe está a fazer bem, ela acaba por ter um ataque de pânico no emprego e acaba por ser despedida, penso eu. E então elas decidem fazer uma troca, daí o título. Portanto, a neta vai morar para aquele ambiente rural, para o campo, e a avó vem para a cidade. E depois é muito giro porque também há ali o passado relativamente a uma mãe e a uma irmã desta neta, portanto, outra neta. Há aqui um passado por explorar e com muita coisa para resolver. E também é interessante ver depois a evolução das personagens e a construção das personagens. Mas, sobretudo, é engraçado porque não se limitam apenas a fazer uma troca. Depois, cada uma vai viver a vida da outra, mas à sua maneira. Então, a avó acaba por criar e dinamizar vários projetos na cidade e a neta acaba por se envolver também numa associação recreativa. Pronto, no livro não tem este nome exato, mas é mais ou menos desse género, naquela aldeia. E é engraçado perceber isso e depois, no fim, será que voltam a trocar de papéis? Será que não? É engraçado perceber, portanto, se procuram um livro para descansar, já sabem que eu neste programa tento sempre trazer livros de todos os géneros para todos os públicos. Portanto, hoje já trouxe uma autobiografia, uma comédia romântica, e agora vamos a um clássico. A um clássico que tenho que vos dizer, tenho que vos confessar isto, que eu, portanto, este é o meu 13º programa. Em 13 programas eu ainda não disse, ou ainda não falei demasiado no meu livro preferido, que é O Amor de Perdição. Portanto, chegou o meu momento. O Amor de Perdição é, então, um livro do Camilo Castelo Branco, como sabem, que ficam também a saber que é o meu autor preferido. É assim, eu ainda não consegui ler a obra toda dele, mas eu quero. Mas do que li, nenhum me desiludiu. Então, eu já tenho para mim que um livro do Camilo é garantido. É certo que eu vou gostar. Porque realmente nenhum me desilude. A forma como ele escreve, as histórias que cria, enfim, é o meu predileto. E O Amor de Perdição eu trago aqui porque, para já porque é um livro incrível, que eu adoro, mas também porque eu o li no outono. E aqui é um caso daquilo que eu falava há pouco, de como a forma e o momento em que nós lemos um determinado livro pode influenciar aquilo que nós achamos dele. E O Amor de Perdição eu tenho a certeza que é um caso desses. Porque eu li-o numa altura mesmo boa, portanto eu li no outono, mas foi no início do outono. O livro ainda por cima é uma obra romântica, tem aquele ar aconchegante, é um livro muito aconchegante. E eu li-o nessa altura, naquela altura em que as casas já estão todas quentinhas, que há todo aquele ambiente outonal que também nos alicia, não é? E eu adorei, adorei o livro e adorei tê-lo lido naquele momento. E se calhar, obviamente que em relação à história, a história ia ser a mesma, mas se calhar se eu tivesse lido noutra altura, se calhar a minha opinião não seria a mesma. Isto já é entrar, obviamente, no ramo das suposições, não é isso que eu quero dizer. A tese que eu pretendo defender é mesmo que o momento em que lemos os livros pode sim influenciar a opinião que temos sobre eles. Mas o Morro de Perdição eu acredito que me iria conquistar, quer fosse no outono, quer fosse no verão, porque realmente eu gostei muito do livro. Eu li-o ainda antes de o estudar na escola, portanto não fui obrigada a lê-lo, li-o porque quis. Além disso, a minha mãe também adorava e adora este livro e ela fez uma grande pressão para que eu o lesse e depois lá me conseguiu convencer e eu lá o li. Inclusive também o apresentei na escola e gostei muito, muito dele. Já agora dou-vos mais duas sugestões de livros do Camilo Castelo Branco que são ótimas e também são ótimas para o outono. Lá está, o Camilo também é um daqueles casos que dá para todo o ano, que é A Queda de um Anjo, que é dos livros também mais conhecidos do Camilo e também é muito bom. Mas um outro que me conquistou completamente e que muita gente não conhece é Amor de Salvação. Portanto, normalmente associa-se o Camilo ao Amor de Perdição, mas muita gente não conhece ou não considera o Amor de Salvação e é um livro lindíssimo, uma história lindíssima que, ao contrário do Amor de Perdição, tem um final feliz e é um livro mesmo muito bom. Eu li-o no início deste ano e tornou-se num dos meus livros preferidos do ano. Depois, quando estivermos perto do final do ano, vocês vão perceber quais é que foram os meus livros preferidos, mas este sem dúvida que está na lista, é muito bom. E lá está, deveria ter mais conhecimento e mais reconhecimento, aliás, do que aquilo que tem. E caso estejam a perguntar, as histórias são independentes. Portanto, Amor de Perdição e Amor de Salvação não estão em nada relacionadas. Inclusive, os anos de publicação são diferentes. Não estão mesmo relacionados. Pronto, têm apenas uns títulos semelhantes, mas vale muito a pena lerem os dois. Eu diria para começarem pelo Amor de Perdição, porque é talvez dos melhores livros para se compreender a escrita do Camilo e depois passar para o Amor de Salvação. A Queda de um Anjo também é muito bom, mas dos três acho que foi aquele que eu menos gostei, embora também tenha gostado muito. Mas realmente os outros dois é difícil de os superar. Enfim, vamos então para a minha quarta sugestão, que na verdade eu já fui falando aqui sobre vários livros, mas a minha quarta sugestão é As Invisíveis, que é um livro de uma jornalista de cá, é uma jornalista oliveirense, Rita Carvalho, que este livro está integrado na coleção dos ensaios. Dos ensaios não, este está na coleção de retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que eu também já falei sobre ela há alguns programas atrás. E este então é dos retratos e é sobre histórias de empregadas de limpeza, do retrato cru do que é ser empregada de limpeza numa cidade como Lisboa, não só, mas também em Lisboa sobretudo, das dificuldades que existem, da vida dura que se leva. E é muito bom, vocês já sabem que os livros da Fundação Francisco Manuel dos Santos por norma não me desiludem, embora também dependa do autor. E este eu gostei imenso, mesmo. Eu comprei na altura quando ela o apresentou cá em Oliveira e eu gosto muito e acho que é um livro muito bom para esta altura, porque, como dizia há pouco, é uma altura em que temos mais tempo para refletir, penso eu, mas é sempre importante ter contacto com estes livros, com estes temas, perceber as diferentes histórias e é por isso sempre que eu recomendo estes livros destas coleções. Primeiro porque o custo é muito, muito acessível, é excelente mesmo, mas depois também pela importância que têm para a sociedade mesmo. Finalmente, a minha última sugestão de leitura, voltamos às comédias românticas, é Não, afinal ainda não é a minha última sugestão de leitura. Ainda tenho aqui mais outros para vos recomendar. Mas este também é uma comédia romântica e eu penso que o título em português é Amor à Segunda Vista. Eu li-o em inglês, portanto tem o título original, mas é muito giro também, recomendo. Lá está, se estivermos aqui a falar, por exemplo, para alguém que quer começar a ler inglês, sem dúvida que eu recomendo este livro. Isso também é um tema, os livros em inglês também é um tema muito falado nas comunidades literárias online, mas este eu recomendo porque tem um inglês bastante acessível e a história é muito fofinha, surpreendeu-me. Eu achei que não ia ser assim nada de extraordinário, mas gostei. E depois, quando o livro foi traduzido, eu li-o mais ou menos na altura em que ele saiu em Portugal, mas quando saiu mesmo, quando foi lançado, teve uma grande aceitação pelo público. Portanto, quer em português, quer em inglês, também recomendo. Este aqui, eu diria mesmo que é mais para um público mais jovem. Obviamente que eu não posso aqui generalizar os gostos, mas dentro das comédias românticas acho que é melhor para adolescentes, para pessoas até mais novas do que eu. Acho que é uma boa opção. E agora sim, finalmente, a minha próxima sugestão e última é um livro que eu também já falei muito aqui, que é A Última Livraria de Londres. Portanto, eu não me vou alongar muito na sua descrição. Quero só dizer-vos que é um livro excelente e que acho que vocês vão gostar. Lê-se muito bem. É mistura ali a Segunda Guerra Mundial, Londres na Segunda Guerra Mundial, mas também uma paixão muito grande pelos livros e a forma como os livros nos podem salvar, mesmo em tempos de guerra, mesmo em tempos de crise. Portanto, é muito bom e, sem dúvida, que eu recomendo. E agora vou-me calar com sugestões de livros para o outono e vamos passar para o segundo ponto deste programa. Portanto, eu aqui no meu alinhamento tinha começarmos por falar dos autores locais, mas já que estamos já estamos na onda de sugestões e sugestões de livros, vamos passar já para os próximos lançamentos que vão ocorrer entre esta semana e as próximas duas semanas. Provavelmente quando vocês ouvirem este episódio, alguns se calhar até já saíram, mas vamos lá, porque acho que vão gostar. Então, começamos por Coisas que Escondemos dos Outros, da Lucy Score. Este livro não é o primeiro, eu penso que ou é o segundo ou é o terceiro. Portanto, eu sei que é uma trilogia, mas eu não tenho a certeza se este é o segundo ou se é o terceiro, mas eu penso que é o segundo. E é um livro que está muito, muito em voga. Aliás, nas minhas redes sociais só me aparece este livro. Não sei se isso é um sinal ou não para eu ler. Mas tinha aqui que também recomendar, porque realmente o primeiro já foi traduzido. Teve muito sucesso, agora vai sair o segundo. E eu acho que se não for este ano, no próximo ano deve sair o terceiro. Portanto, fica aqui a sugestão. O género é comédia romântica também, mas já ali numa mistura de jovem adulto, portanto não será uma comédia romântica para adolescentes, será mais ali já para quem está a iniciar a vida adulta, embora, mais uma vez, os livros são para todas as idades, para todos os gostos. A minha segunda recomendação é A Mais Breve História da Ucrânia. Recomendação não, próximo lançamento, A Mais Breve História da Ucrânia, do José Milhazes, e em colaboração com o Vladimir Dolin. Vamos assumir que isto está bem pronunciado. E pronto, o José Milhazes lançou, ora, ou no ano passado, ou há 2 anos, eu acho que foi, não, foi no ano passado, penso eu, A Mais Breve História da Rússia, agora lança A Mais Breve História da Ucrânia. Estes dois livros também pertencem a uma coleção que se chama A Mais Breve, e depois completam o título consoante os temas. Portanto, também vai sair em breve para quem tenha interesse nestes temas. Quer dizer, obviamente que nestes temas todos nós devemos ter algum interesse, mas quem queira realmente explorar, perceber a história da Ucrânia, perceber como é que se chegou até à invasão da Rússia na Ucrânia no ano passado, é um livro interessante para isso. Depois, um outro livro que também vai sair é o volume 5 de Heartstopper, que foi é um livro, aliás, que um dos meus convidados também mencionou aqui. É uma novela gráfica que tem tido um sucesso enorme, tanto a nível nacional como internacional. Tem até já uma série na Netflix com 2 temporadas. Tem tido mesmo muito, muito sucesso, portanto, vai sair o 5. Eu confesso que li o primeiro e fiquei por aí, porque são bons, mas não achei tão bom assim que me fizesse comprar os outros ou ler os outros. Mas de qualquer modo, esta é apenas a minha opinião. O meu conselho é sempre leiam e tirem as vossas próprias conclusões. E portanto, Heartstopper 5 está a chegar às livrarias muito brevemente. Depois, um outro livro para o qual, este aqui eu vou confessar que estou um bocadinho curiosa, que é Felix para Sempre, da Kacen Callender, que está mesmo a sair. Eu penso que só sai em outubro, na primeira semana de outubro, mas é um outro livro que teve um sucesso tremendo no estrangeiro, que chegou finalmente a Portugal. Quem tem lido em inglês diz que é um livro muito bom, excepcional, é um livro com temáticas diferentes, que nem sempre se vêem tanto representadas na literatura, e parece-me ser interessante. Não sei, ainda não o li, ainda não posso tirar essa conclusão, mas ficam a saber que têm ouvido boas opiniões sobre ele. Mas isto, claro, mais uma vez, depende sempre de pessoa para pessoa. Agora, vamos aqui aos autores portugueses, que eu também gosto sempre de lhes dar algum destaque. Já falámos aqui do Milhazes, mas há aqui mais dois livros de autores portugueses que estão a sair. Um deles é A Revolução, de Hugo Gonçalves. É um livro publicado pela Assembleia da República, portanto, qualidade assegurada. E o livro saiu, portanto, precisamente por estarmos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril. E é um livro muito interessante, pareceu-me ser muito interessante, aliás, e vai sair brevemente. Ao longo deste ano, suponho que vão sair vários livros sobre os 50 anos de 25 de Abril, o que não é mau, pelo contrário, assim tenham eles qualidade, e este, sendo publicado pela Assembleia da República, certamente terá. E, finalmente, vai também sair o Fúria Mortal, do Bruno M. Franco, que é uma continuação também. Já não sei se é sequela, se é trilogia, mas tem continuação. Eu penso que as histórias são independentes, ou seja, eles pertencem à mesma saga, mas são independentes. Portanto, vai haver sim, provavelmente, algumas sugestões em relação aos livros anteriores, mas eu penso que se podem ler em separado, que não vai interferir. Claro que nestes casos eu acho que o melhor é sempre seguir a ordem que os autores estabelecem e pronto, mas à partida deve dar para ler de forma independente. Portanto, se algum dos meus ouvintes já tiver lido os anteriores, pode agora completar a sua coleção com o terceiro. E isto deixa-me sem dúvida satisfeita por ver os autores portugueses a se ingrarem e as editoras também a apostarem neles. Portanto, vêm aí bons lançamentos, pelo menos assim esperamos que sejam de facto bons lançamentos. Agora, dizer-vos também que, portanto, até ao Natal é sempre uma época com muitos lançamentos literários, portanto, talvez ainda traga este tema mais lá para a frente, porque as editoras são peritas em marketing e, portanto, até ao Natal devem sair vários livros. E agora sim, vamos ao meu último tema, que são os autores locais. Vocês sabem que este programa tem alguns pilares, alguns princípios. Um deles, já sabem, é desconstruir a ideia de que a leitura tem que ser uma prática elitista. O outro é trazer sempre sugestões de vários géneros para vários públicos. E um outro é dar a voz aos autores locais. Isto porque no outro dia eu conversava com uma pessoa que já passou por este programa, já deu aqui uma entrevista, e perguntei-lhe o que é que ela conseguiu reter, conseguiu levar da experiência aqui no programa, ainda que curta, e a resposta foi mesmo: o melhor deste programa é divulgar os autores locais. E eu percebi, realmente é mesmo importante divulgar os autores locais. Eu já o sabia, mas parece que naquele momento é que me impactou que é importante divulgar os autores locais, sim. É importante dar voz e dar lugar, divulgar aquilo que se produz. Porque nós também já dissemos aqui, eu corro o risco de me repetir, mas já dissemos que é difícil publicar livros e, a nível nacional, é difícil ter voz a nível nacional no geral. E, portanto, temos que valorizar aquilo que se vai produzindo em nível local. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Primeiro é que neste programa eu vou tentar sempre trazer os autores locais para cá, para dar a conhecer o seu trabalho, porque merece ser conhecido, mas também é uma sugestão para vocês que me ouvem, para pesquisarem os autores locais da Oliveira do Hospital, já vos vou dizer como, mas também sempre que forem passar férias a algum lado, sempre que forem para outro sítio, tentarem conhecer os autores de lá, porque nós vamos a outros sítios e vemos os monumentos que lá há, vemos o património que eles têm, mas muitas vezes não vemos quem são os autores locais, e isso é muito importante também de se conhecer e de apoiar os outros autores, porque podemos sempre aprender muito com todos eles, porque todos eles têm um contexto e uma história de vida distinta e só ganhamos em conhecê-la. Relativamente aos autores do concelho, eu gostava de vos dizer que no site da Câmara Municipal estão enumerados todos os autores concelhios e todas as suas obras, portanto é fácil aceder a essa informação. Nós temos dezenas de autores concelhios, alguns que já não estão entre nós, mas outros que estão e continuam a produzir muito e algo muito bom, e portanto merecem sim que os conheçamos e que lhes atribuemos uma oportunidade e, sobretudo, que possamos ler o seu trabalho, que isso é muito importante. E às vezes tem-se a ideia de que para apoiar os autores é preciso comprar todos os seus livros. Às vezes não é preciso tanto. Às vezes só ir lendo alguns textos, mostrar curiosidade com aquilo que vai sendo publicado, apoiar o seu caminho, é muito importante e faz toda a diferença, e portanto a minha recomendação é que o façamos. Para concluir este programa, eu queria falar aqui ainda sobre um aspecto que não estava no meu alinhamento, porque eu não estava à espera que isto acontecesse, mas aconteceu e eu sinto quase a obrigação de falar sobre isto aqui. No passado sábado, portanto no dia 23, ou nem precisamente no dia em que entrou o outono, foi apresentado, penso que em Lisboa, exatamente em Lisboa, foram publicados, foi apresentado a primeira apresentação, aliás, do livro No Meu Bairro, da Lúcia Vicente, ilustrado por Tiago M. E este livro é um livro infantil, é um livro para crianças, que já agora nós muitas vezes valorizamos o papel do livro infantil, mas tem um papel muito importante. E este livro também tem uma premissa muito diferente. É um livro sobre inclusão, sobre todos, sobre a diferença, sobre aceitar a diferença, sobre todos termos um lugar na sociedade. E o livro é muito engraçado, é muito bonito, é um livro mesmo infantil, um livro inocente, mas ao mesmo tempo também que quer passar uma grande mensagem. E nesta apresentação, um grupo de nacionalistas interrompeu a apresentação gritando palavras de ódio e que punham em causa a liberdade de expressão da autora. E isto é, no mínimo, vergonhoso, e eu tinha mesmo de vir falar convosco aqui sobre isto, porque todos nós temos o direito de nos manifestar, mas é aquela história, a minha liberdade só começa onde termina a do outro, não é? E parece que se esqueceram aqui disto, e portanto, numa apresentação de um livro infantil com crianças, num momento que pretendia ser quase mágico, não é? De felicidade para as crianças, de entusiasmo, de um livro com uma história bonita, que apela à aceitação da diferença, terminou desta forma tão vergonhosa, tão ridícula e tão absurda com este ataque à liberdade de expressão. E eu não podia passar este programa sem falar sobre isto. O livro chama-se No Meu Bairro, Lúcia Vicente, volto a repetir. Atualmente também tenho-vos a dizer que depois desta explosão de ódio destes nacionalistas, o livro está esgotado em todas as livrarias, portanto se a ideia deles era fazer com que o livro não vendesse, fez precisamente o contrário. E pronto, eu tinha que divulgar aqui o livro porque acho que merece. Lá está, mais uma vez, nós podemos apoiar os autores de várias formas e esta é a minha forma de apoiar a autora face à situação vergonhosa que se passou. A editora emitiu logo um comentário, a situação foi muito divulgada, muito publicitada nas redes sociais e, enfim, é isto que temos. Por muito que as pessoas não concordem, há formas de se mostrar que não se concorda. De facto, o livro mexe num tema que ainda é tabu, por um lado, para muitas pessoas, mas também difícil de aceitar para outras, o que faz do livro também especial e com um outro impacto, porque tudo o que desafia as nossas crenças é sempre interessante, não é? Mas pronto, eu compreendo que haja pessoas que não consigam concordar com o que a autora escreve, mas há aqui duas considerações importantes. A primeira é, não é assim que se faz. Há liberdade de expressão, os autores podem escrever sobre aquilo que desejam. Nós podemos concordar ou não. Se concordarmos, compramos e lemos o livro. Se não concordarmos, não lemos o livro. E dizemos de forma educada que não concordamos, que não gostamos. E depois temos que ver uma situação que era um livro infantil. Obviamente que mesmo que não fosse, o meu comentário seria o mesmo. Estamos a falar de um livro para crianças, de um livro que as vai moldar e que, na minha opinião, no caso deste livro, que as vai moldar de uma forma bonita, positiva. Mas as crianças que estiveram presentes neste lançamento não vão ter essa imagem tão positiva e, portanto, eu queria só mesmo falar sobre o assunto porque me pareceu importante. Se tiverem curiosidade, pesquisem também o livro ou pesquisem pela polémica, porque se calhar também não foi assim tão divulgada quanto isso, foi mais no mundo online. Mas pronto, e reflitam mesmo, porque a leitura tem esta questão de nos fazer, de nos dar a conhecer diferentes mundos, diferentes perspectivas. E eu quase que diria que aquele grupo de pessoas não deve ler muito. Ou então, se lê, só lê o que lhe agrada. Porque uma pessoa que lê é uma pessoa que tem a mente mais ou menos aberta e que, mesmo que seja um pouquinho mais conservadora, sabe esperar pelos momentos certos para se manifestar. Portanto, foi um acontecimento triste, mas pronto, não me vou alongar muito sobre a situação, deixo isso convosco. Espero também que tenham gostado deste programa. Honestamente, eu estava a pensar que não ia ter assim tanta matéria para falar convosco, mas consegui e espero que vocês gostem, que tenham gostado destas sugestões de livros para o outono, dos próximos lançamentos e desta nossa reflexão sobre os autores locais e sobre esta polémica com o livro no meu bairro. Portanto, espero mesmo que tenham gostado. Para a semana temos convidado. Pronto. E muito obrigada por ouvirem até aqui. O Agora é que o Livro está então de volta na próxima semana. Muito obrigada, fiquem bem, fiquem com os livros. Agora é que o Livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros.